igual a ti. Não, não, não, não há que me dá vitória quando estou em guerra. Os meus inimigos vão cair por terra. Não existe Deus igual a ti. Não há outro Deus igual a ti. Não, não, não, não. Não há outro Deus igual a ti. Não, não, não, não há quem me dá vitória quando estou em guerra. Os meus inimigos vão cair por terra. Não existe Deus igual a ti. Quando o homem me diz não, ele me diz sim. Quando todos estão contra ele, é por mim. Filho, sabe, eu sou teu Deus, quero te ajudar. Eu não sou um homem pra que minta, nem filho do homem pra que te engane. Filho, sabe, agindo eu, quem te dirá. Não há outro Deus igual a ti. Não, não, não, não. Não há outro Deus igual a ti. Não, não, não, não há que me dá vitória quando estou em guerra. Os meus inimigos faz cair por terra. Não existe Deus igual a ti. Não existe Deus igual a ti.